uma triste ovelha, longe do pastor. Eu andava perdido quando me encontrou, com sua voz suave, logo me chamou. E em seus braços altos, Jeová me levou. Às 99 deixou no redil, foi-se ao deserto a buscar-me a mim. Com uma calma imensa pôs-se a procurar-me e achou-me gemendo, padecendo dor. Se sentou ao meu lado, com amor me olhou. Vem, minha triste ovelha, escuta minha voz. Não me desconheças, sou o bom pastor. Vamos ao rebanho do reino da paz, ali onde vive meu rei celestial. Se pelas fadigas não podes andar, vem que em meus braços te quero levar. Vem, minha triste ovelha, vamos ao redil, que muito nos pastos tenho para ti. Comigo pra sempre